258 na sala azul 1, libere direito, taxi via Alfa, Quatrante da Juliette. Quatrante da Juliette, 6258. Abre a marca de baixo travado, 3891. 3891, continue a aproximação, guardando a pista livre. Ok, 891. 4-4, reduzir velocidade para 1909. Já está acontecendo, 1909. A gente informa o tráfego, sua posição de 1 hora, 10 milhas, com 1,5 nós de ground speed. Gente, grata. Então, 3600, identifica, trisado Maria. Desça e mantenha nível 050. 1896, chame torre 1895. 1895, 1896, grata, tá ligado? Trip 5344, livre LS, reforço estabilizado. Forma meu eco, Mike Serra, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 1709. Mike Serra, reduzido 1709. Ok, com pouso autorizado, 3891. Country 152 Airborne at 13, contact Salvador Approach Control, frequency 120, decimal 8. 1208, goodbye, stand 3152. Salvador Departure, good evening, turn 3152, passing 2600. Country 152, radar contact, book departure, climb and maintain flight level 330. Climb and maintain 330, 3152. A 258, próxima Juliette. Vai para 04, Xenai 6258. 4, grato, 6258. Gol 1896, passou externo, baixou, tá bom. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre. O Gol 1896. 896. Então, 3152, acione código 5072. Roger. Code 5072. Sala 15, libere direita, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 389. Gol 1896, livre pouso, pista 90, vento 070 graus, 109. Livre pouso, gol 1896. Gente, complete canal Chame Torre 1895. 91 ingresso, Juliette para o portão 062. Juliette para o 62, 3891. Salvador, boa noite, 3344, estabilizado. Pessoal. 5344, boa noite, reporte na externa, tem baixado travado, que negar 1-0 no 3. Porta lá, cheio de 3344. No 8-9-, sala zona 7, libere direita, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo no 8-9-. Após Jonathan, tá autorizado em LS para a Comandante Serra. Comandante Serra, verificador 2000, reporte estabilizado. 62 mil, reporte estabilizado, Comandante Serra. Comandante Serra, verifica um tráfego no final com 1-2-0 de ground speed. Confirme para a Comandante Serra. Verifica um tráfego no final que está mandando com 1-2-0 de ground speed, com F190. Está ciente, para a Comandante Serra. Recebo 3-4-4, baixa e travou? Afirmo, fui LS, baixa e travado. Livre pouso, pista na 0, vento 0, 70 graus, 0,6 de nós. Pouso autorizado no 0, sigo 3-4-4. Contact 1-2-5-4-5-3-1-5-2, good night. Salvador, boa noite, voo 9714, informação Bravo, posição 2, autorização Aracaju. Tente a minuto 4, voo 9714. Perfeito. Voo 1895, vai começar. Dá 3600, desce para 2000 pés, ajuste no 013, está autorizado o sinal MS, reporte estabilizado. Desce para 2009. É 2013, vai reportar estabilizado, né? Essa aí reduzindo a 200, tá 3600. 1-8-9-6, ingresso de Juliette para a posição 01. Juliette, pro 01, agora 8-9-6. Oi, boa noite, Papa Romeu, como é que é? Como é que serra? Continua a aproximação, aguardando pista livre, quem negar 1-0, no 3, já pode baixar de travado. Já pode baixar de travado, como é que serra? 5344, no solo 21, no libere direito, taxi via alfa, quilo para parte 3. Libre, anda direito, direita, alfa, quilo para parte 3, o trip 5344. Passou sempre que tem checado o eco, como é que serra? Gente, continua a aproximação, vai dando pista livre. O eco, como é que serra? Azul 4062, a sua identificação autorizada de chegada Mali, deixa para o nível 050. Eu eco Mike Serra, livre pouso, pista na 0, vento 070 graus, 099. Livre pouso, eco Mike Serra. Mike Serra, confirme a parte de estacionamento após pouso. Eu já vou pôr H0 está. Gente. volta para poder confirmar se a necessidade de passar a frequência do solo, que o 5-3 não passa. Não, mantém a minha escuta. Verdadeira Caju, nível 230, via Golf 677. Decolagem da 1-0, curvando à esquerda. Perfil de saída Puca, Jama, após direto destino. Acende no transponder 5075 e controle APR em 120, decimal 8. Aguarde para cotejamento 1714 da Golf. Mike Serra no solo 24, libere direita, repor. Correção. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Na 7, no 4, proteja. Autorizado Aracaju, número 230, com 677, decolada pista 10 pela esquerda. Puca, Jamo, transponder 5075 e controle 208, ou 17 no 4. Após Jamo, voa direto de destino, 17 no 4. Tá correto, me pronto para o pushback e acionamento no portão 02. Gente, quase chamo Aracaju, boa noite, sete da quatro. Do 4062, reporte estabilizado azul 4062. 1092, reportará capturado 4062. Até a próxima, outra Juliette, como é que é? Gente, continue, tá? Que conhece o aeródromo. Afirmativo. Ingresso Juliette, contorno Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, me chame para o cruzamento da 1735. Tá ingressando no Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama para cruzar 1735. Torre Gono 714, posição 2, pushback, acionamento. Stall Porta Taxi, Gol no 7 no 4. Gente, Porta Taxi, Gol no 7 no 4. Três meia zero zero, no solo 6-9, libere direito, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Direito Alfa, reportante da Juliette, tá? 3-1-7-0, também identificação, autoridade de Cidade da Mar. Estabilizando localizador Azul 4062. Azul 4062 completa, remetor 1-1-8-9-5. 2-9-5 a torre, Azul 4062. Torre Salvador Azul 4062. 4062, reporte marcador externo, trem baixado e travado. E nega 1-0-1-2. 1-0-1-2, reportará no externo, Azul 4062. 3600, ingresso de Juliette para remota 1-3. Juliette, remota 1-3, tá? 3600. Passando em centro, rebaixando a armada do 4062. 062, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 089. Livre pouso, pistão no 0, azul 4062. Está autorizado, cruzamento 1735, hoje está sendo a frequência livre. Taxi Gol 197, 194, 148 a bordo, 1h50, alterna RX. 3-0 até o ponto de espera, vem de alfa no ponto de espera, vai reportar pronto para decolagem, Gol 197, 194. 3-0 em Ninja e Alfa, Gol 197, 194. Como é que você é, não escuta? Qual o horário da próxima decolagem? Obrigado. Estão 3600, estamos só aguardando o balizador aqui na remota 1-3. Entra. espera pronto, gol 97 na 4. Ele mantém pistão 0, gol 97, 1 na 4. Ali mantém 1-0, 97 na 4. 3-0-0 chegou, beleza 2? Permitido, na próxima seguinte, 3-0-0. Gol na 9, 9, 4, só um minuto, 4. O 4062 na sala 34, libere direita, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Direita, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, quilo para parte 3, ok? Alfa, quilo parte 3, 0-7, no 4, livre decolagem 9-0, vento 0-8 graus, 0-9-9. Livre decolagem 9-0, gol 9-7, no 4. Na 994, quanto cópia? Cruzada Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem Dona Zero, curvando à esquerda, no perfil da Puca, transição Caju. Acione no transponder 5105 e controle Salvador, opere 120, decimal 8. Cruzada Maceió, nível 350, Upper Whisky 58, decola Dona Zero, curvando à Puca, Caju, transponder 5105. Está correto, eu me pronto para o pushback, acionamento na posição 03. Salvador, gol 8965, dá pra uma autorização de uma pessoa? Gol 896, só um minuto pra cá. Gol 97 no 4, decolar 236, controle agora e 120, 08. 08 no 7 no 4, boa. Doutor Salvador, boa noite, gol 97 no 4, decolado na PUCA. Cruzando 1700. Gol 17 no 4, contato radar, flow para 230, sai da Pucajão. Pucajão 230, gol 17 no 4. Cruzado de uma pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, decolagem da 1-0, curvando à esquerda, na pessoa da PUCA, transição Caju. Acena no transponder 5107, controle para em 120, decimal 8. Vem autorizar 370, via Upper Whisky 58. Decola na PUCA, Aracaju. Transponder 507, 208, gol 896. Gente, fazer decolagem, a curva é à esquerda, tá ok? Ok, decolada na 10 com curva à esquerda, gol 896. A correta, me pronto, pushback, acionamento na posição 01, gol 896. Tomara. 3170, reporte estabilizado. Porta Leste estabilizado, 3170. Salvador, gol Monomia 06. Monomia 06, prossiga. Para a cópia, gol no 06, gente da Bravo,